em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Arranca sempre assim esta história do Em Transe, uma sessão de audio-hipnose de 2 horas. Estamos de volta, 8 dias depois, já sabem, primeira meia hora conduzida por Ricardo Mariano. A última parte é da responsabilidade do Ricardo Carvalho. Em ambas as partes, um destaque forte para a compilação da editora de Colónia, Compact. Um disco que reúne nomes que, com os sons, nos transportam para dimensões imagéticas. É o caso do argentino Leandro Fresco, ele que começou nas pistas de dança, um competentíssimo músico techno, mas que de há uns anos para cá nos vai oferecendo sonoridades mais oníricas e muito bonitas. Começamos com Leandro Fresco e Quando el Sol Grita la Mañana. Vai arrancar o Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com Leandro Fresco e depois fomos até um músico que já foi homem da rádio. Chega-nos de Moscovo, nome próprio e apelido Anton Kubikov. Ouvimos Ambianopoles e depois um já consagrado músico destas coisas, das sonoridades instrumentais e ambientais. Chama-se Martin Jul, o nome a sério deste alemão de Dortmund, é também um dos que constitui a compilação da Compact. Vai passando por aqui Point of No Return. Agora continuamos com o nome da Dinamarca, Michael Metal, ele que nos seus primeiros tempos da música foi guitarrista de rock independente lá para a Inglaterra. Agora vai-se dedicando às sonoridades que destacamos por aqui. Vamos continuar o Em Transe de hoje com Recombination. Thank you. É hora de encerrarmos esta primeira metade do Em Transe, depois de Michael Metal com Recombination. Mais uma de Leandro Fresco, o argentino. Começámos com Quando el Sol Grita la Mañana. Terminamos a primeira metade de hoje com El Cruce Impossível. Seguimos com o Em Transe agora com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. Começamos esta segunda parte da emissão de Em Transe com Benjamin Dower, um jovem mas experimentado compositor que reside em Washington e que, neste momento, encontra-se ligado aos aspectos coreográficos e ao mundo da dança. Vamos continuar nesta emissão de Em Transe com o projeto de Volker Kahl, chama-se Katu. Continuamos aqui com uma forte componente cinemática nesta emissão de Em Transe. Começamos a segunda parte desta emissão de Em Trance com Benjamin Dauer, depois o projeto Katu do alemão Volker Kahl, ele que combina programações mais ritmadas com uma atmosfera bastante ambiental. Depois, um dos destaques desta segunda parte da emissão de Em Trance, a coletânea Pop Ambient 2013, da editora de Colônia Compact. Nada mais apropriado então do que destacarmos um tema em que colaboram dois dos fundadores da editora, Michael Mayer e Wolfgang Voigt. Neste caso ficamos com a remistura de Wolfgang Voigt para um trabalho de Michael Mayer. É uma bela reunião de temas esta coletânea da Compact, que inclui ainda trabalhos de Jens Uwer Bayer, o russo Anton Kubikov ou ainda o argentino Leandro Fresco. No entanto, retiramos desta coletânea um tema de Marcin Jules, uma variação do nome que abre as portas para o projeto mais ambiental de Martin Jules, ele que também tem um outro projeto intitulado Marcin Jules Trio, que envolve os gêmeos Anwar e Jan-Philippe Alam ao violino e piano, respectivamente. Vamos fechar a emissão de hoje do Em Trance com mais um tema de Centralia dos Mountains, a dupla Coen Holtkamp e Brandon Anderegg a fechar a emissão de hoje. Fica o habitual lembrete para o endereço onde podem consultar os alinhamentos e descarregar os podcasts, radiotrans.blogspot.com. Podem ainda seguir-nos nas redes sociais, onde também encontrarão os links para os podcasts em facebook.com/radiotrans. Ficam as despedidas de Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Penso que posso falar pelo meu parceiro de programa. Voltamos então na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Trance, aqui na Radar. Muito boa noite.